tvcp1.com, que tem as entrevistas, os bastidores aqui do programa Carlos Pitt. Legal? Bora que bora, moçada! Obrigado pela audiência de todo mundo, você que tá ligadinho com a gente, que tem muito mais música no ar! Gustavo Lima, doidaça! Programa do Carlos Pitt, enviando o sucesso! Me provocando a noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo da cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz, faz. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, mais, mais. Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Alô, moçada, aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Os melhores artistas estão aqui. Faria as coisas que esse cara faz. Andava na linha, te curtia mais. A prioridade era só você. Se fosse eu, faria questão de andar de mãos dadas pra fazer inveja na rapaziada. Me orgulhava tanto de te merecer. Se fosse eu, minha alegria era te alegrar. Não tinha tristeza nesse seu olhar. Me virava em dois pra te fazer sorrir. Se fosse eu, contava os segundos pro fim de semana. Te levava numa balada bacana pra ficar juntinhos pra se divertir. Se fosse eu, pensa direito, respira fundo. Vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo. Pensa direito, fica comigo. Meu

bicho vai pegar. Em rede, programa Carlos Pitti. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal, quem fala com vocês aqui é o Christian. E aqui é o Cristiano. Nós também estamos aqui com essa figuraça, nosso grande amigo, Carlos Pitti. Olá, amigos, aqui é o Chicãozinho. Oi, gente, também é o Chororó. Super abraço pra vocês. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Brasil, alô, Portugal, eu sou a Fátima Leão, eu também estou com o Carlos Pitti. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Ô, moçada, aqui quem fala com vocês é Eduardo Costa. Um beijo pra vocês e continue ligado com a gente. Alô, Carlos Pitti. Aqui é o Seba do Inimigos HP. Um beijo a todos vocês. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Olá, gente, aqui na sua rádio, o programa Carlos Pitti para todo o Brasil. São mais de 13 estados, né? Também no Paraguai, Portugal tá com a gente. Falando em Portugal, tem Rádio Nova em Portugal? Tem, um abraço aqui ao pessoal da Rádio Alto Douro do Lamego. Um abraço a todo mundo de lá que estão aí com a gente, né? O Antônio Pedro, domingo às 17 horas tem programa Carlos Pitti. Um abraço, Antônio Pedro. Boas-vindas ao pessoal da Rádio Alto Douro no Lamego, com a gente aqui na sua rádio. Valeu! Então tá bom. Gente, não esquece de acessar o meu site, conferir as novidades do meu trabalho, a minha carreira, as minhas composições, quem tá gravando as minhas músicas, os artistas que eu estou produzindo, carlospitti.com, tá bom? Bora! A gente não para, tem muito mais som, mais música aqui no programa Carlos Pitti. Carlos Pitti, canta pra gente, pra mim, pra você. Sou eu, vambora então. Água de Rio. Foi Deus quem te mandou. Bebeto, onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou. Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor. Semente do meu amor. Que espalha na veia. Amor que incendeia. Que me incendeia. Eu vivo você. Como a natureza. É meu frio, meu calor. Semente do meu amor. Que espalha na veia. Amor que incendeia. Que me incendeia. Sempre você. Sou água

lançamento. De esperar você se decidir. Eu às vezes me canso de tentar fazer você sorrir. Eu às vezes me vejo sem saída ou sem rumo por aí. Tô buscando o sonho que é ser feliz com você. Eu insisto em fazer planos pra tentar te convencer. Eu me entrego, eu não nego. Seu amor me faz viver. Tudo em nós dois. Vivo por ti, meu amor. Tô perdidamente apaixonada por você. Só não sei o que fazer pra te convencer. Tô perdidamente enlouquecida por você. Só não sei o que fazer pra te convencer. Quero te fazer feliz pra sempre. Quero te fazer feliz por toda a vida. Quero te fazer feliz pra sempre. Quero te fazer feliz por toda a vida. Perde o medo e vem me amar. Aposto tudo em nós dois. Vem pra cá cantar junto comigo, Fred e Gustavo. Eu te amo. Deixa com a gente, Maria Isabel. Vem! Eu às vezes me canso de esperar você se decidir. Eu às vezes me canso de tentar fazer você sorrir. Eu às vezes me vejo sem saída ou sem rumo por aí. Tô buscando o sonho que é ser feliz com você. Eu insisto em fazer planos pra tentar te convencer. Eu me entrego, eu não nego. Seu amor me faz viver. Aposto fazer pra te convencer. Tô perdidamente apaixonada por você. Só não sei o que fazer pra te convencer. Tô perdidamente enlouquecida por você. Só não sei o que fazer pra te convencer. Quero te fazer feliz pra sempre. Quero te fazer feliz por toda a vida. Perde o medo e vem me amar. Quero te fazer feliz pra sempre. Quero te fazer feliz por toda a vida. Vem me amar, Maria Isabel. Fred e Gustavo, valeu demais. Aposto tudo com Maria Isabel e participação de Fred e Gustavo. Semana que vem tem mais, hein? Mais novidades e lançamentos aqui no programa Carlos Pitt. Um beijo. Acesse www.carlospitt.com ou www.youtube.com/CarlosPittOficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. As manhãs no Canal 2 são animadas e divertidas. Clayton Aguiar traz-lhe durante 90 minutos música e conversa, com um objetivo primordial: fazer-lhe companhia. Uma muito boa companhia. Fique connosco. Venha, junte-se a nós e a Clayton Aguiar, de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 11 da manhã, no Canal 2 da Antena 1. A música sertaneja é como que um mundo por explorar. No Canal 2 damos uma ajuda para mergulhar nessa mesma exploração. E durante 120 minutos trazemos-lhe o Clube do Caipirão, um espaço radiofónico produzido por Luís Henrique Polícia, dedicado inteiramente ao sertanejo de raiz. Conheça, mais do que a música, as histórias deste mundo da música tradicional sertaneja. Clube do Caipirão, aos domingos, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. de segunda a sexta-feira, o Canal 2 dedica 60 minutos à música portuguesa. Produto nacional feito no nosso país e cantado no nosso idioma, independentemente de géneros, artistas ou épocas. Fica o convite para escutar Girassom, um espaço que vai valer a pena com toda a certeza. Porque o que é nacional é bom. Girassom, de segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. A história da música escreveu-se ao longo dos tempos com sucessos que se tornaram imortais. Discos que alcançaram ouro e platina. Hoje sabemos quais são e a quem pertencem. No Canal 2 trazemos-lhe Ouro e Platina, um espaço com 60 minutos diários com músicas que marcaram décadas, essencialmente de 1960 a 2000. Ouro e Platina, de domingo a sexta, entre as 7 e as 8 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Programa Carlos Pitty. Os melhores artistas passam por aqui. Programa Carlos Pitty no ar, gente. Tô aqui hoje em Guarulhos, Lost Bar, música sertaneja. E eu não vim aqui sozinho, lógico que não, né? Quero trazer uns amigos para bater um papo comigo, tomar um gole comigo também, né? É o programa Carlos Pitty trazendo, sabe quem tá chegando aqui? Meu amigo latino, sabe quem tá vindo aqui? Diretamente de São Paulo, meus amigos Cris e Daniel. Ô, oh, rapaziada, tudo bem? Seja bem-vindo. E aí, tudo bem? Maravilha, graças. Senta aí, vamos tomar um golinho aqui, o nosso grande latino aqui no Lost Bar, nos recepcionando com um gole muito bacana, né? Seja bem-vindo aí, tá? Obrigado, latino! Como é que você tá, meu amigo Christian? Melhor agora com você, né, Carlos Fitch? Saudade de você. Ô, oh, tava demorando pra vir aqui no programa, né? Com certeza. Se tá vindo uma pneumonia, você não pode tomar, né? Não, Tô zerado, tem nada não, graças a Deus. Não é o Daniel que a gente resolve, né, Daniel? Ah, com certeza, né, cara? Tamo junto. Tamo junto. Vocês estão catando em rã, como é que é essa história? Vou te catar em rã. Opa, eu não, meu filho. Uma música do nosso parceiro de Souza, né? Ah, ele é... A gente tem que desconsiderar as conversas desse homem, porque esse homem é gabarito bom. É, gosta de falar da vida dos outros, né? Então ele bota tudo em música, né? Abafa o gás. Vou te catar, irmã, vou te beijar, irmã, fazer contigo o que o sapo faz com a rã. Vou te puxar, irmã, vou te grudar, irmã, você vai ser minha princesa e eu vou ser seu Dom Juan. É o Arrocha com Cristo e Daniel. Arrocha, arrocha, arrocha. Já era de madrugada quando eu você tava muito louca, mas pra lá do que pra cá. Com um copo de bebida, veio toda oferecida. Foi logo me chamando, me timando pra dançar. Com quintas intenções, com cara de pitona, do tipo cachorrona doida pra Eu que não sou bobo, fingi que não queria. Pra falar a verdade, nem seu nome eu sabia. Vou te catar, vou te beijar, fazer contigo o que o sapo faz com a rã. Vou te puxar, irmã, vou te grudar, irmã, você vai ser minha princesa e eu vou ser seu Dom Juan. Vou te catar, irmã, vou te beijar, irmã, fazer contigo o que o sapo faz com a rã. Vou te puxar, irmã, vou te grudar, irmã, você vai ser minha princesa e eu vou ser seu Dom Juan. Vou te catar, irmã, gatinha. Simbora comigo, vai! Já era de madrugada quando eu colei na balada. Você tava muito louca, mais pra lá do que pra cá. Com um copo de bebida, veio toda oferecida. Foi logo me chamando, me timando pra dançar. Com quintas intenções, com cara de pitona, do tipo cachorrona doida pra Eu que não sou bobo, fingi que não queria. Pra falar a verdade, nem seu nome eu sabia. Vou te catar, irmã, vou te beijar, irmã, fazer contigo o que o sapo faz com a rambo, tipo Shaikã, vou te grudar e rã. Você vai ser minha princesa e eu vou ser seu Dom Juan, vou te catar e rã, vou te beijar e rã. Fazer contigo o que o sapo faz com a rambo, tipo Shaikã, vou te grudar e rã. Você vai ser minha princesa e eu vou ser seu Dom Juan, vou te catar e rã, vou te beijar e rã. Fazer contigo o que o sapo faz com a rã, vou te puxar e rã, vou te grudar e rã. Você vai ser minha princesa e eu vou ser seu Dom Juan, vou te catar e rã. Como é que tá a dupla? Como é que tá o nosso grande Walter Moda? Como é que tá a vida, a carreira? Graças a Deus tá muito bem, a carreira do Cristo Daniel tocando em todo o Brasil, graças a Deus, tocando na Tupi FM, agora todos os dias praticamente. Temos o apoio do Wagner Mendes também, do nosso empresário Walter Moda, que é o nosso parceiraço de coração. Mandar um beijo para você, Walter, um beijo para você, Wagner Mendes. Cristo Daniel, hoje só na nossa rede do programa Carlos Pitt, para mais de 100 emissoras, e tenho certeza que a cada dia é uma rádio nova, é um público novo, é um novo fã, novas pessoas estão conhecendo vocês, né? É isso aí. Graças a Deus a gente não tem que questionar nada, a gente está tocando o Brasil inteiro, interior, a gente estava doido para cair para o interior, estamos caindo para o interior, estamos com ônibus agora, estrutura nova. Olha, show. Que bacana. Estamos com tudo pronto aí para cair na estrada. Ô Latino, vamos colocar um gole pro pessoal aqui, senão vão achar que a gente está usando só de cenário, os meninos não vão tomar nenhum golinho aqui, né? Tá aqui, ó. Ah, tá aqui. Então, fala um pouquinho aí das novidades agora, vocês estão com tudo isso, né? Mas assim, hoje, vamos falar aqui de hoje, que nós estamos aqui no Lost Bar, em Guarulhos, né? Fala um pouco desse show hoje que vocês vão apresentar aqui para a moçada de Guarulhos. Ah, com certeza tem que ser um grande espetáculo, né? Porque a gente está esperando por isso. Esperávamos tocar nessa casa linda, cara. Já faz uns dias que nós tava aí para fechar contrato, né, Latino? Agora deu certo. E tá bombando já lá embaixo, viu? Daqui a pouco nós vamos começar. É, a gente tá fazendo um aquecimento aqui antes deles ir pro palco, porque depois do palco também, todo artista se desgasta, cansa. O pessoal pensa que é fácil, mas não é fácil não, né, Christian? É isso aí. Daqui a pouco, para ajudar a gente para não desgastar tanto, você vai fazer com a gente. Vamos fazer uma canja legal lá, porque canja na minha terra é sopa, né? E aqui é música. Tá valendo. E lá na tua terra, você que você é do Nordeste, né? Ah, lá é Baião de Dois. Baião de Dois, é bom. É gostoso demais, e com rapadura fica melhor ainda. Que mais? Qual que é o prato típico lá do Nordeste? Ó, tem gente lá da Bahia que transmite o programa, tem o pessoal que é Espírito Santo, que já começa um pouquinho depois do Rio de Janeiro, tem Ceará também. Aonde? Sergipe agora tem também, estreando o programa em Sergipe. Olha aí, então o Nordeste também tá com a gente aí. Ah, eu gosto de uma feijoadinha, um Baião de Dois com uma galinha caipira. Tem nada mesmo. Não é pedir mais nada, né? bom demais. É isso aí. Ô, Christian, vamos lá. Então, pra quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, hoje a gente tá aqui nesse bate-papo, quero agradecer a vocês por estar começando aqui no programa Carlos Pitt, contando um pouquinho pra gente, vocês estão aí se preparando pra subir no palco, eu também não posso tirar essa concentração de vocês, né? Mas é muito bacana saber que a gente tem essa liberdade, aonde o Christian Daniel está, o programa Carlos Pitt chega junto, a gente tem essa liberdade, esse acesso. Vamos agradecer aqui o Lost Bar, né? Essa casa de shows aqui em Guarulhos, que está com o sertanejo grande Mari Muniz. Um beijão pra você, meu amor. A Mari Muniz é nossa amiga, nossa parceira, tá sempre com a gente. Tá chegando o homem aqui também, né? Com certeza. Será que vai vir aqui dar um abraço pra nós, tomar um golinho com nós, não? É, esse homem é bruto. Ô, Walter Moda, vem aqui, rapaz. Ô, Walter Moda tá chegando por aqui. Vem aqui dar um abraço também. Tá, ó, tomando um golinho aqui. Por favor, vamos chegar aqui. Toma Guaraná. Tudo bem, meu querido Walter? Como é que você tá? Tudo bem, você, Pito? Tava bem, tava falando mal de você aqui. Ah, que bom, pelo menos fala, né? Bom estar aqui com você, bom de você estar com a gente, Lost Bar, com a música sertaneja aqui em Guarulhos, programa Carlos Pitt, com esse acesso. Tava falando por isso que a gente tá aproveitando esse momento antes do palco e a gente tem essa liberdade com vocês, que às vezes nem todo artista gosta de ceder entrevista antes do palco, né? Não, mas o importante é dar entrevista, o importante é falar com as pessoas, entendeu? Para dar, como é que fala, posicionar, falar da carreira para as pessoas que estão assistindo você. É verdade. Obrigado, Cris e Daniel. Foi um prazer estar aqui conversando. Posso dar um recadinho? Por favor. Eu queria convidar todo mundo para acessar o nosso site. Isso! www.cristiandaniel.com.br, Cristian com CH, e agora eu tô metido também. Ah, tá metido? Tô no Facebook. Oh, como é que é lá? Vamos lá bater um papo lá, é Christian Jefferson. Ou então entra no site lá da Tupi, fala com o pessoal da Tupi, lá com o Walter, lá também. Verdade. Mas é tudo. E no site de vocês também tem os links, né? Tudo. Então tá bom. Obrigado, meu querido. Carlos, obrigado, sem palavras. Você é 10. Imagina, tamo junto. Obrigado.

pegando as top. No ar, as notícias e os bastidores do mundo artístico com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitty, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. Tô chegando aqui com as notícias da semana e vou começar falando que o Michel Teló participou na semana passada em Miami da premiação da divisão latina da revista Billboard. O cantor saiu vencedor em duas categorias, a música do ano e música pop latina do ano. Teló também se apresentou ao lado do colombiano Carlos Vives, cantando Como le gusta tu cuerpo, música que chegou à liderança nas paradas latinas dos Estados Unidos mês passado. Parabéns para ele! E com o fim da novela Salve Jorge da Rede Globo, já estão em pleno vapor as gravações da nova novela das nove, Amor à Vida, que vem com novidades. Além de Neymar, jogador do Santos, como ator, foi confirmado pelo diretor Valcir Carrasco a participação do Gustavo Lima. Ele vai ser alvo de uma personagem interesseira que quer arrumar um marido rico e famoso a qualquer custo, que vai ser ele, né? A participação do Gustavo está programada para aparecer no sétimo capítulo e eu tô curiosa. E o Eduardo Costa gravou seu novo DVD aqui em São Paulo na semana passada, numa das principais baladas sertanejas daqui. O repertório romântico do Eduardo Costa contou com regravações de músicas de Chitãozinho e Chororó, Leandro Leonardo, Trio Parada Dura e dele mesmo. Além de resgatar grandes sucessos da sua carreira num clima bem intimista, como se fosse um boteco, teve 5 músicas inéditas, todas falando sobre mulheres. As participações especiais ficaram por conta de Cristiano Araújo e da dupla de Paulo e Paulinho. E no site oficial da Copa de 2014 já podemos ver a lista de artistas que vão cantar em eventos realizados durante a Copa do Mundo. Vai ser assim, haverá fanfests, espaços montados pela FIFA nas grandes cidades sedes, né, para que as pessoas que não forem ao estádio se encontrem e assistam juntas aos jogos em vários telões. A ideia é que os eventos sejam populares, democráticos e vai ter para todos os gostos. Os artistas vão se apresentar nesses espaços em shows gratuitos. E entre os artistas estão os sertanejos Zezé de Camargo e Luciano, Luan Santana, Gustavo Lima, Paula Fernandes, Michel Teló, Victor e Léo, Bruno Marrone e Leonardo. E não deixem de assistir as matérias da TV CP1 no www.tvcp1.com. Tem entrevistas exclusivas, shows, clipes e muito mais. Sobre o Carlos Pitty, você já sabe. Tudo sobre a carreira dele, inclusive o contato com ele no www.carlospitty.com. Gente, boa semana, beijão e até a próxima. Enviando sucesso. Alô galera, eu sou o Marcos. Oi, aqui é o Belucci. Os melhores artistas estão aqui. Antes de você aparecer, o mundo era tão sem cor, cinza demais. O sol teimava em não me aquecer, a lua atrás das nuvens sem brilhar, dias iguais. Mas você trouxe pra mim a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, a cor do seu olhar, brilhando a me olhar. E tudo fez sentido, hoje eu me sinto vivo e pronto pra te amar. Eu posso enxergar as cores, suas cores. O seu amor chegou pra colorir meu coração. Eu só preciso dessas suas cores pra viver. É só você que faz a minha vida ter razão. Eu sou completo com as cores que há em você. O seu amor chegou pra colorir meu coração. Eu só preciso dessas suas cores pra viver. É só você que faz a minha vida ter razão. Eu sou completo com as cores que há em você. A cor da sua pele, a cor do seu olhar, brilhando a me olhar. E tudo fez sentido, hoje eu me sinto vivo e pronto pra te amar. Eu posso enxergar as cores, suas cores. O seu amor chegou pra colorir meu coração. Eu só preciso dessas suas cores pra viver. É só você que faz a minha vida ter razão. Eu sou completo com as cores que há em você. O seu amor chegou pra colorir meu coração. Eu só preciso dessas suas cores pra viver. É só você que faz a minha vida ter razão. Eu sou completo com as cores que há em você. O seu amor chegou pra colorir meu coração. Eu sou completo com as cores que há em você.